Jian Song era um menino chinês de 5 anos, muito inteligente. Mas ele nunca tinha visto um espelho em toda a sua vida, nem um espelho pequenininho, nada. Ele nunca tinha visto seu próprio reflexo. Ele nem sabia como era. Ele nunca tinha se visto. E naquela época, na China, o espelho era uma coisa muito rara. Apenas os ricos, abastados, é que tinham um espelho grande dentro de casa. Ter um bom espelho dentro de casa era sinal de prosperidade e boa sorte. E um dia, o pai de Xiang Xiong comprou um lindo espelho de 2 metros de altura por 1,5 de largura e transportou até a sua casa com muito cuidado. Aquele espelho estava todo embrulhado. Mas Xiang Xiong, o menino chinês, estava brincando na rua e não viu quando seu pai chegou em casa trazendo aquele magnífico espelho. E o pai de Xiang Xiong desembrulhou aquele espelho, chamou a sua esposa e disse: "Veja, mulher, que linda coisa!" E a mulher se sentiu maravilhada de se contemplar naquele espelho gigantesco, vendo-se em tamanho natural, e ficou feliz e comemorou com o marido, que estava orgulhoso da sua compra, e ele o deixou ali, bem na sala. Alguém que viesse da rua, uma visita que entrasse naquela casa, imediatamente se depararia com aquele grande espelho e veria o seu próprio reflexo. Quando o menino chinês terminou de brincar, ele entrou em casa sem saber que tinha aquele grande espelho. Mas assim que entrou, ele viu o menino do outro lado e não entendeu que era ele mesmo. Mas imediatamente ele pensou: "Que bom! Um menino para continuar brincando comigo dentro de casa!" E ele se aproximou do menino sorrindo, e o menino se aproximou dele também sorrindo, mas era ele mesmo e ele não compreendeu. Então ele começou a dizer: "Vamos brincar!" E quando ele falava, o menino falava ao mesmo tempo. E ele colocava a mão na cabeça, o menino também colocava, e tudo ao mesmo tempo. E ele foi ficando bravo, e o menino também foi ficando bravo. E ele pensou: "Ele está zombando de mim. Tudo que eu faço, ele também faz. Olha aqui, eu não quero mais brincar com você. Você é muito zombeteiro." E parecia que o menino estava fazendo igualzinho, dizendo as mesmas coisas. E ele ficou muito aborrecido, ficou de mau humor, zangado mesmo. E quanto mais zangado ele ficava, mais também o seu reflexo no espelho ficava zangado. E ele não compreendia que era ele mesmo. Então, ele se aproximou do espelho e deu um tapa no menino. E o menino também deu um tapa nele. E ele sentiu a sua mão doer e pensou: "Mas a mão dele também deve estar doendo. Mas eu não quero saber mais desse menino." E ele virou as costas e o reflexo também virou. E ele se retirou dali e o reflexo também se retirou. E ele foi reclamar para o seu pai, que observava tudo secretamente, achando engraçado tudo aquilo. Você já viu, por exemplo, um gato novo na frente de um espelho? Eu já vi. O gato estranho, ele ataca a própria figura, o próprio reflexo. O pai de Xiang estava observando tudo, rindo, rindo muito em segredo. Aí o menino chegou e disse: "Pai, manda aquele menino embora." E o pai disse: "Não posso, meu filho, eu gosto muito daquele menino, mas eu não gosto dele, pai. Ele é zombeteiro, ele brigou comigo, ele me bateu. Olha minha mão aqui, machucada, está doendo, foi ele que me bateu. Manda ele embora, pai." E o pai disse: "Você vai ter que aprender a conviver com aquele menino." "Não, pai, de jeito nenhum." "Ah, vai ter que conviver com ele, sim, vai ter que aprender a conviver. Ele é a tua companhia agora todos os dias. Você vai vê-lo sempre, toda vez que você se aproximar ali, você vai ver esse menino." "Não, pai, eu não quero, eu não quero, eu não gosto daquele menino." E foi aí que o pai explicou para o filho que aquele menino era a sua própria imagem refletida no espelho. "Como assim, pai? Aquele menino é você. Chegue perto." "Oh, não, pai, não quero." "Chega perto, não tenha medo." E ele se aproximou E ele falou: pai, tem um igualzinho ao senhor ali. Ah, meu filho, é meu reflexo. A vida é como um espelho. Se você sorri, também as pessoas sorriem. Se você faz cara de zangado, as pessoas também ficam zangadas. Se você é simpático, as pessoas também são simpáticas. Se você brigar com as pessoas também vão brigar com você. Por isso, meu filho, tente não perder a cabeça com as outras pessoas. Você bateu no menino do vidro e o que foi que você ganhou? Apenas a sua mão machucada. Por isso, não fira o seu semelhante, porque ele é a sua própria imagem. Você sabia, meu filho, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Se você briga com o ser humano ao teu lado, você está brigando com a sua própria imagem. Por isso, jamais brigue, jamais maltrate. Seja simpático, seja educado, seja prestativo, porque aquilo que você fizer para as outras pessoas também irão fazer para você.